Muito boa noite, sejam muito bem-vindos ao programa Os Sons da Lua. Eu sou a Joana Santos e é um prazer enorme estar consigo, trazer-lhe boas músicas e, claro está, podermos juntos ouvir estes grandes sucessos de sempre. Começámos a nossa emissão hoje de uma forma diferente. Ouvimos Ao Despertar na voz de Henrique Iglesias. Logo depois chegámos com Precisamente a Hora na voz de David de Maria. E terminamos esta nossa seleção com Let the Music Heal Your Soul, tema dos tema onde participaram os Backstreet Boys. Vamos continuar com muito mais música aqui no programa Os Sons da Lua. Vamos ficar com os Fingertips. Logo depois, deixa-me olhar na voz de... dos Alemar. E terminamos com o Rui Veloso. São mais três bonitas vozes que continuam assim nesta noite connosco aqui nos Sons da Lua. Fico por aí, deixe-te levar pela calma e pela agitação bem misturadas num momento em que a Lua transmite os seus sons através da música. Thank you. noites sem ti. E peçangas,

to my heart. Oh, oh, my heart. If I stand all alone, will this shadow hide the colors of my heart? Blue for the tears, black for the night, fears the stars in the sky. Tell me nothing to you, there a mirror. I don't wanna talk about it. Just a little bit longer. If I stay, won't you listen to my heart? Oh, my contar-me histórias de tempos a que eu gostaria de voltar. Tenho saudades de momentos que nunca mais vou encontrar. A vida talvez sejam só 3 dias. Eu quero andar sempre devagar até te chegar. Ninguém é de ninguém, mesmo quando se ama alguém. Ninguém é de ninguém quando a vida nos contém. Ninguém é de ninguém quando dormes a meu lado. Ninguém é de ninguém quando fico acordado vendo-te dormir. Um raio de sol através de um vidro faz-me por vezes hesitar. Estar contigo melodia paira no ar, paira no ar. Ninguém é de ninguém, mesmo quando se ama alguém. Ninguém é de ninguém quando a vida contém. Ninguém é de ninguém quando dormes a meu lado. Ninguém é de ninguém quando fico acordado vendo-te vão nos fazer companhia durante mais alguns minutos. Logo depois vou voltar, mas já será para as despedidas. Vamos ficar com Back to Where We Started e logo depois ficamos com When I Look at You, tema de Miley. São duas músicas bem românticas para esta noite em que lhe trago então os sons da lua. Daqui a pouco estou aqui, mas já será para nos despedirmos, mas até lá aproveite estas duas músicas para si. Something is missing, I can tell by your eyes. Little by little, all of us die. Let's talk it over, forgive and forget. We still got a whole lot of tenderness left. I wanna feel what we once had, be the way we used to be. All over. Yeah. I wanna get back, back to where we started, back to when our love was strong. I wanna get back, back to where we started, back to where we both belong. I wanna get back to where we started from. Every day that that's what I'll do. Baby, I'm scared of losing you. I'll be your brother, your lover, your friend, but I don't wanna ever be lonely again. I wanna feel what we once had, be the way we used to be. Falling Nossa emissão. Vamos terminar por aqui e vou deixá-lo com três bonitos temas que finalizam então a nossa emissão de hoje. Da minha parte é tudo, fique bem, desejo-lhe uma ótima noite, que tudo lhe corra pelo melhor e já sabe que na próxima terça-feira estamos de volta com mais um programa Os Sons da Lua. Mais uma hora de descontração, de relaxamento, uma hora para ouvir música, para sonhar, para sentir, para imaginar, deixar que a imaginação vou bem alto e que comprovemos sempre que a imaginação é livre e essa ninguém a pode parar. Não podendo parar mesmo, então vamos embora e deixo-lhe com três músicas para que esta noite lhe corra pelo melhor. Três músicas que lhe fazem companhia, fique bem e claro está, até terça-feira. I remember what you used to say, that things won't tumble down. But now we're here and finally it changed. We're not standing on solid ground. I don't understand, when did we go wrong? And I can't imagine where will I be 365 days from now. Tell me, how will I feel 365 nights without you? Oh, what would I do? And now it feels like we're drifting apart. what would I do? Esteja bem. Esteja com a Antena Web. Believe that things are said and done. I only